ser pra caralho. Lá vai fogo. Resposta. É o Pipi Show, DJ. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Vem gatinha, rebola de pé na perna. Rebola de pé na perna, rebola de pé na perna. Ó, oh, então vem gatinha, rebola de pé na perna. Rebola de pé na perna, rebola de pé na perna. Ó, oh. Receba, caralho. Lá vai fogo. Resposta. É o Pipi Show, DJ. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Vem gatinha, rebola de pé na perna. Rebola de pé na perna, ó, oh, então vem gatinha, rebola de pé na perna, rebola de pé na perna, rebola de pé na perna, ó. Oh.